Prezado, bom, chegou no 097. Tudo bom, chegou no 097. Controle Salvador, 63195, solicita fonte, baú, Dendê. Aguarde a coordenação, onde está na 63195. 63195. Desculpa, pessoal. Nada posicionamento, acho que não é 142. Puxa, na 6321, no protocolo. Na 6321, no solo. Pronto, para a copa, 6321. 321 autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu 17, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição LF. Transponder 5035, controle 120, decimal 8. Essa é 6321, nível 360, Brasília, decola da pista 10, primeira curva direita. A saída vai ser Arbor, transição LF, via Zulu 17. 5035 é o transponder e o controle 1208, Oxenay 6321. Oxenay 6321, contagiamento correto, chama para pushback no saneamento. Chamará. Portão 5? 62. Gente. Taxi Chanel 6142108 a bordo 13h30, treinando Marcel. Chanel 6142, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia. Próximo ponto de espera chama até o 18.95, altímetro 10.19. 6019, atrasado táxi via Índia, lá de 18.56142. Cifrão 251-3695, boa tarde, 6315. Torre Oxan Armenia 142, pronto, pronto. Xerém A1, não passa autorizada, linha aérea para a pista 90, vento 190 graus, 12 mais. Helicola, Xerém A1, 42. Canto 076, 104,319, passa lá. Xerém 142, decolo 47, controle no 208. 208, boa. Xerém 6142. Xerém 6142, contato radar, Botero Niva 350, sai da puta. 350, grande boa, Jamo, Aracaju. Autorizado, Jamo, o Xerém 6142, aguardo coordenação para voar Aracaju. Sente, Jamo, guardando Aracaju, 6142. Romeu, Serra Lima, pronto, cópia. Autorizado, Serra Novembro, Juliette, Kilo, GQM, nível 160, decola da pista no 7, após decolagem primeira curva à direita, na subida à água, após voo direto conforme a rota do plano, aciona 5017, controle 120, decimal 8. Kilo Serra Lima, cotejamento correto, confirma o pátio POB. Sente aerostático 02 a bordo, ajuste 10 no 9, agora com a torre 18, decimal 95 para acionamento, táxi de decolagem. Sou autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Viu, reporte estabilizado, voo no 097. Ir să nașem pentru taxi, cât ce alima? Am par taxi, ma. Salvador, boa tarde, voo 309, autorização Miguel, com a Viper. Voo 209, boa tarde, é Vitor com Freire. Ilhéus autorizado, nível 240, decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, transição coral. Aciona 5025, controle 120, décima 8. Autorizado Ilhéus, nível 240, conforme, decolada 10, curva direita na subida da El, transição coral. Transponder 5025, controle 1208, 1209. 2009, correto, estima pronto, estacionamento. Pronto, 2-0-0. Esquerda, proa 0-3-5. Piada, esquerda 0-3-5, vim por quantos milhas? 6 milhas. Boa tarde, Quiro Serra Lima, acionado para o táxi. Quiro Serra Lima, autorizado o táxi até a Papá, chama na Papá para ingresso. Autorizado o táxi até a Papá, reporta na ingresso na pista, táxi, o táxi até a pista, via pista, até o no 7, Quiro Serra Lima. Abre o 2. Campinas, nível 340, na bola da pista no 0, com primeira curva direita, subida da El, Leda Motiva. Intercepta o Zulu no zero até por base e após o Zulu no meio, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5021, controle 120, décima 8. Autorizado Campinas, 340, decola no zero, curva direita, nada é o Leda Motiva, Zulu no zero, por base, Zulu no meio após via a rota do plano. 5021, transponder 1208, controle 4065. Correto, 4065, pronto, estacionamento. Boa tarde, Priscila. Posição 1-0, informação Vitor, autorização Galeão, nível 360. Informação Vitor, confere Galeão autorizado nível 360, decola da pista no 0 com primeira curva direita na subida da El, Leda e Ilumi. Intercepta a PR November 857, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5033, controle 120, décima 8. Autorizado Galeão 360, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi, 033, então, transponder, 1208 é o controle de saída. É após da GEL, qual é a rota que vocês possuem aí para check nosso aqui, por favor? Somos Dael, Leda, Irumi, Open November 857 e após Moço, Mike Oscar, Lima, Serra, Uniforme. Toma 097, completa sinal, chama a torre, 118, destinal 95. 5, boa tarde, vamos 097. 6142, Santa para Recife. É 26 decimal 85 e ao CERN 125 decimal 45. 2685, até 25, obrigado. Age, pouso Aliado, para o final, 97 quilos, Sierra Lima. Mantenha a posição, quilo, Sierra Lima. Certo, mantenha a posição, quilo, Sierra Lima. Torgo 2009, puxa acionamento no 09. Livre, puxa no ataque. Livre, puxa no ataque, 2009. Lima, livre decolagem, pista 17, vento 190 graus, 099. Certo, desenhado do quilo, Zé Alemão. O 967 solo. Prossiga ao 967. Gente, entrou em contato com o centro após o seu monstro, é direto. Após monstro, direto do quilo, então, o 967. Opa! 97, solo 57, libera a direita, solo no 219. 219, livrando voo no 097. 24, Aracaju autorizado, nível 230, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5041, no controle no 20, decimal 8. 230, decolada 10, curva esquerda, Puca Jamo Caju, 5041, 208, gol no 884. Correto, chama pronto, puxa acionamento no 884. Chamará. O gol no 097, livrou, boa tarde. 097, boa tarde, Alfa, mantenhante da Juliette, portão previsto ao 09, está sendo desocupado pela aeronave da companhia. Alfa, mantenhante da Juliette, previsto ao 09, sendo desocupado, gol no 097. Solo, gol 967. Siga 967. Pode soletrar a posição bom? Mike Oscar, Lima, Serra, Uniforme. Gente, obrigado. Nada. Ivana 60, autorizado, direto à Argo. Gente, medições, Ivana 60, direto à Argo. Aqui, Serra Lima. Taxi Gol 2009, ONU 26 a bordo, 2h55, Tama Mil, Fernando Salvador. Gol 2009, livre táxi, via parte principal, táxi ainda. Embraço, ponto de espera 10, torre 198, decimal 95, ajuste no 019. Positivo no 019, livre táxi, via parte, o índio, embraço, ponto de espera 10, torre 1895, Gol 2009. Condo 076, established ILS 10. 59? Afirmo, posso passar o tráfego da companhia autorizado via Juliette, parte principal, até 09. Após o tráfego da companhia, segue via Juliette, parte principal para 09, gol no 097, obrigado. Affirmative, tower, hello, condo 076 on the ILS 10. Condo 076, I have your side, clear to land 1310, wind 180 degrees, 1 to knots. Clear to land 1310, condo 076. Salvador, Xanea 6321, posição 6, próximo estacionamento. Livre, puxa no táxi 6321. Chama táxi 6321. Tá, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. 50, meio do céu. Can you fly the wind again, please? Anthony 2. Auto. Autorizado chamar ataque, com 884. Estimado para pouso. Só um minuto. Para pouso 1830, que você é alemão. Em 1830. O 2009 ali mantém pisco no zero. Ali mantém no zero, 2009. Condo 076 on the ground at 05, leaving next right, contact ground 212.9. Condo 076, right turn, and 121.9, thank you, bye. Salvador ground today, Condo 076, runway 10 is the case by a Fox Club. Condo 076, touch the Alpha, report before Juliet intersection. Autorizada a chegada Mari, desce para o nível 060. 060 Mari, identificou. Gol 967 para o táxi. 151 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 20 a pronto. 1-9-6-7, Vivitax, pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-9. Autorizado, pátio Índia, ponto de espera, 2-9-5, no 0-9, voo 9-7. Oxané, 6-3-2-9, para o táxi, somos 80 a bordo, com 4 horas, com 20. Oxané 6321, livre táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-9. Ajustado 6-19, livre táxi, pátio Índia, ponto de espera, torre 2-9-5, boa tarde. Solo Gol no 884 para o táxi, 129 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 10 autonomia. Gol no 884, livre táxi, direito via Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-9. Direita Índia, 1895, boa noite, 84. 009, decola 06, chame controle no 208. Boa no 208, 209. Controle de Salvador, boa tarde, gol 2009, está aí ao coral. Gol 2009, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto coral. 240, direto coral, 2009. Atinge, mantém 160, quilos Serra Lima. Gente, quilos Serra Lima. Gol no 884, não pode esperar no 0, pronto. 884, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 109. A linha decolando no 0, gol no 884. Para o pushback acionamento azul 4065 na ponte 3. 4065 agora, mensagem Uma 620, vai Duna na presente, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Duna, 2.000 pés, 19 portaria estabilizado, 620. Contador 76, approaching Juliet. Contador 76, continuando táxi via Juliet, to gate 1-1. Contour 076, continue via Juliet, gate 1-1. Uno 967, me escuta? And Contour 076 for the goal on taxiway, on the inner taxiway, could you please move a bit forward? Uno 967, solo? Já iniciou o taxi 967. Obrigado. Nada. Torre Salvador, Oxalé 6321, ponte cara da pista 10. A Lima tem pista 10-6321. Zero, mantém pista 10-6321, muito bom. Gol no 884, decola ao 09, controle no 208. 208, boa tarde. Controle Salvador, gol no 884, mil pés. Metro azul, 4-0-6. Já fica. 230 subindo, gol no 884. Bye-bye. Torre Salvador, boa tarde, do 967, quando espera pronto. Do 967, após a rolagem do Airbus da Avianca, Lima 100. Após a rolagem do Avianca, Lima 100, 0, 967. Lima 321, livre decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 99. Anania 314, Voidona na presente, desça para 3.000 pés, ajuste na 019. Quando você é 32, 17, está vindo. Na 32, você autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste na 019, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. 240, autorizado. Obrigado, é bom. 04.000. 6217. Salvador, boa tarde. Gol 1966, passa no nível 200 para 150, na chegada Maré. Gol 1966, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Para o 050, confirme início da mensagem para o gol 1966. Gol 966, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna 050, gol 1966. Controle Salvador, essa é 321, tá? 3.000 pés, ajuste no 019. Controle Salvador, essa é 321. Na 6321, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. 360, direto Elefa, 6321. Você está na 6314, na escuta do controle? Prossiga, 6314. Você está na 6314, Voiduna, desça para 3.000 pés, ajuste uma 019. 3.000 pés, 1.019, Voiduna, 6314. Gol 2009, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 1251, Centro Recife, 1299. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, chama Centro Recife, 128, decimal 8 e alterne 126, decimal 0. Recife, 1288, alterna 1260, Papa Romeu Kilo, Serra Lima. Decola zona 5, chame controle no 208. 208, agora 967, boa tarde. Zona 967, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda da presente, zona 967. Nível 360, voo 1967. 65, ponto espera da 10. Cliente Pacific Azul 4065, onde é a ponte espera? Bono 620, complete o sinal de caminha torre, 118, decimal 95. 895, 620, bom. Negativo, senhor. Negativo? Negativo. Sim. Oi, Salvador, muito boa tarde, seu gol no 620 e LS 910. Bono 620, ciente, pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, 9 nós. Pouso autorizado na 10, gol. Sinal ILS, reporte estabilizado. Claro, vai reportar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Novanda Vito, com a informação Vitor. Papa Romeu, Sierra Novanda Vito, essa é a identificação. Papa Romeu Serra, Novembro Vito, autorizada a chegada a Bonfim, desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 5, na aproximação. 7, vai manter 240, desce de 050 na chegada a Bonfim, Serra, Novembro Vito. Controle Salvador, gol no 967. Bono 967, prossiga. Vou um pouquinho à direita para evitar formações, mais 20 milhas, mais 5 milhas a gente retorna na prateleira, ok? Sente o Bono 1966, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 1966. Na 6321, estamos na altura Recife, 128 decimal 8 e ao CR 126 decimal 0. 128-260, 6321, boa tarde. Alto 4065, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, azul 4065. 040, senhora. Sente o Bono 966, informe por quantas milhas? Por aproximadamente umas 5 a 8 milhas, senhor. Após o desvio, voador na reporta estabilizado, o Bono 966. Desvio voador na reporta será estabilizado. Na 6314, complexa final de caminha torre, 118 decimal 95. 895, boa. Fogo Salvador, gol 20, livrou. 6327, that's your copy, which is correct. Autorizado em colagem 10, seu 406. Oxenia 6314, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Madano, pode confirmar o vento, gentileza? Confirmo, 170 graus, 099. Obrigado. Se encontra se ocupado, vai mantendo a Juliette. Gente, Alfa e Juliette, mantém antes da Juliette, gol 9620. Três, cinco, boa tarde, Guarulhos, aguardo no 3, 4, número 2. Xané 6314, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento no 80 graus, 099. Informa 10, 63, 14. Azul 4065, decola aos 22, controle 120, decimal 8. Coordination 200. Oh, 240, no problem. Ok, clear to Ilhéu, flight level 240, via Golf 677, take off runway 10, take off right turn with dial, departure, and coral transition. Score code 5060 and Salvador departure frequency 120.8. Ok, Roger, clear flight level 240 to Ilhéu, Golf 677, departure runway 10, turn right after takeoff. Dial, transition coral, and full body 5060-1208, Ocean 627. Correct, 62, question 6327, call out for push and startup, 805. Are you call, thank you, 627. Afirmativo, curvando à direita, ascensão ao 340, voando Leda 4065 azul. 3217, complete redução de velocidade 190 mais, deixa para 2 meu país, ajusta na 019. 10.090 mais. A Romeu Serra November Vista, deixa para 3 meu país, redução de velocidade 200 mais. 3.10, velocidade de 200 mais, Serra November Vista. 3.5, correto, da Elida Motiva, chama pronto, puxa acionamento 01. Pois tá. 2, autorizado direto e CAP, desça para o nível 050 no ideal. No ideal, desce para o 050, projetado, azul 442. 3.217, declaração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Mantenha presente proa, limite localizador, 3.217. Meia 3 no 4, solo 25, direito no 2 no 9. Direito no 2 no 9, meia 3 no 4. Salvador, Oxelera 6314. Xené Turismo 4, táxi via Alfa, reporta Antiga Juliette. Alfa, Antiga Juliette. Estabilizado no localizador ILS X-Ray, cabeceira no zero, gol no 96. Gol no 96, chame a torre 118, decimal 9. 1895, gol no 8, 1996. Chame 3297 para o localizador, esquerda 130, repasse estabilizado. Esquerda, repasse estabilizado. Boa tarde, gol no 966, estabilizado o localizador ILS, cabeceira 10. No 966, pouso autorizado pistão no zero, vento no 90 graus, 9 minutos. Livre pouso, cabeceira 10, gol no 966. Foi informado pela companhia que seria o 7, que também está ocupado. A aeronave da companhia do 05 já vai sair antes da 07. Sem problema, vamos aguardar. Sam 3217, completa final, chame a torre, 118, decimal 9. 295, vai chamar. Plan 32, 17, final, ILS. Plan 32, 17, continua a aproximação, aguarde pista livre. Valeu. Paulo Salvador, acionar 6327 no gate 5, solicita por track e acionamento. Livre puxa o motáxi 6327. Livre puxa o acionamento, vai chamar para acionar, acionar 6327. Paulo, puxa bem acionado, tá 3155, tá no 01. 3155, livre puxa o motáxi. Livre, chama para o site, 3155. Solo 1, 2, 3. San 3217, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 109. Leve pouso San 3217. Juliette. Alfa, reportada aqui, Juliette, bom, 96. Controle 4462 para evitar formações, proa norte, com mais 5 milhas. Sente, azul 4462, após o desvio Rui Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 099, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Sente, após desvio, vai voar Duna, descendo para 2000 pés, 1019 é o ajuste, 4462. Controle Sierra Nevada Vip, passou Duna, estabilizado, localizador ILS, pista no 0. Amar Romeu Serra Novembro Vitor, complexo sinal, está minha torre, 118 decimal 95. Gente, finaliza com a torre 108.95, boa tarde, Serra Novembro Vitor. Azul 4065, chama o centro Recife, 125 decimal 1, e ao terme 133 decimal 95. A transmissão está por 3, senhorita. É 125.15.3395, confirme. Azul 4065, a primária 125 decimal 1 e ao terno 133 decimal 95. 251-3395, boa. 4065 azul. Controle solo no 21 decimal 9. 29, boa, tá 3217. Serra Nevada Vip, passou o marcador externo, baixado e travado. Propõe modificação das regras para prosseguir visual pista na 7, que passa pela direita. Serra Nevada Novembro Vitor, plano modificado ao zona 833, curva à direita, curva à esquerda, circuito pela direita, pista no 7, aposto final, baixado e travado. Tacará, Serra Nevada Vip. 966, segue Juliette, portão no zero. Mando da Juliette, gol 3217, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, San 3217. Salvador Chanel 6327, pronto para ataque, POB 82, 3 horas e 10 de autonomia, eu quero na Salvador. Então, ponto de espera, estou vindo no 8.95, ajuste no 09. Solicitado táxi, seguindo a aeronave à nossa frente da TAM, quando o próximo ponto de espera da 10.1895, Oceanero 6327. San 3195. segunda, 94 a bordo, 4:15, alterna Brasil. CB Vitor no solo ao 36, direita para tratar de se encaixar na frequência livre. Mostra o campo à vista, azul 4462. Azul 4462, completa aproximação, Champagne, 118 decimal 95. 895, obrigado, bom trabalho, 4462. Boa. Salvador, Tantrez 155, ponto espera pronto, no zero. Tantrez 155, mantenha o ponto de espera. Em Salvador, 4462 está na final de 5 milhas. O 4462, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 109. Autorizado pouso, azul 4462. E 40 metros.